nós temos tentado por todos os meios e dentro daquilo que é o bom senso, chamemos assim, porque também compreendemos algumas das situações que têm vindo a público. No entanto, há um limite para tudo e se nós não conseguimos, através do bom senso, do diálogo, temos de realmente de partir para outro tipo de situação, o que não queríamos mesmo fazer, mas, como sabe, as pessoas também têm os seus limites, nós somos pessoas humanas, atingimos os limites daquilo que nos é possível e, pronto, e vamos tentar, de alguma maneira, para já, desta forma, resolver o problema, uma vez que sabemos que há a abertura de concurso para novos médicos em Oliveira e que há também a possibilidade de alguns médicos aposentados poderem exercer a sua atividade no sistema público de saúde. Portanto, vamos mais uma vez, através do diálogo e do bom senso, apelar para que isso realmente seja possível e que coloquem um médico aqui em Lagares da Beira, porque existe um posto de atendimento equipado para o efeito que funciona há vários anos, portanto é de há longa data, isto sempre existiu na extensão do Centro de Saúde de Lagares e, portanto, nós queríamos mesmo que isso viesse a acontecer, até porque temos motivos mais do que suficientes. Para já, porque temos uma freguesia que tem uma população muito envelhecida, fracos recursos económicos para poder recorrer ao privado e com fracas possibilidades também de se deslocarem a outros centros de saúde para serem atendidos. De maneira que nós queremos realmente um médico aqui em Lagares da Beira para poder responder à população. Neste momento, algumas coisas, nomeadamente a nível receituário, têm sido resolvidas através da extensão de saúde. Mas depois temos tudo aquilo que está subjacente à saúde, que são os exames, né, os meios auxiliares de diagnóstico, que não é possível fazer, não é? Se não houver credenciais para o efeito, isso não é possível. E pronto, as pessoas recorrem, aquelas que têm possibilidades, vão recorrendo ao particular.